Meu coração está em festa, porque Jesus nele habitou. Eu tenho uma rica promessa, que para o céu um dia vou beber da água cristalina, comer daquele maná do céu. Eis aqui minha riqueza que Jesus Cristo me deu. Vamos, irmãos, sempre marchando, caminhando para o céu. Nos deu, orando e cantando, sempre vigiando, louvando a Deus. Em breve virá e não tardará. Desperta, irmã, meu coração está em festa, porque Jesus nele habitou. Eu tenho uma rica promessa, que para o céu um dia vou beber da água cristalina, comer daquele maná do céu. Eis aqui minha riqueza que Jesus Cristo me deu. Vamos, irmãos, sempre marchando, caminhando pro céu. Aquele país, aquela cidade que Jesus nos deu. Orando e cantando, sempre vigiando, louvando a Deus. Vamos, irmãos, sempre marchando, caminhando pro céu. Aquele país, aquela cidade que Jesus nos deu. Orando e cantando, sempre vigiando, louvando a Deus. Em breve virá e não tardará. Desperta, irmão.